Ora então, boa tarde, bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam. Hoje, já um ponto de ordem. A banda hoje é em estreia, também o seu disco é um disco estreia, apesar de ter tido um EP, mas já foram várias vezes faladas aqui na Boa Nova, no âmbito de algumas entrevistas, e recordo-me aqui, por exemplo, os Ponto Negros, os Lina Martini, de que já falaram dos Iconoclastos. Ora bem, temos ao seu telefone a pessoa que se chega à frente, como diz o Rui Veloso, a pessoa que congrega os amores, portanto, Pipa Marinho, para falar deste álbum de estreia, de que nós, erradamente, já havíamos anunciado aqui há algum tempo que sairia ainda em dezembro de 2010. Ao que presumo, nessa altura já estaria pronto, mas, no entanto, esperaram por este mês de setembro. É assim, Pipa, antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova. Olá, obrigada. Sim, de facto, foi a nossa ideia inicial, seria ter lançado o álbum um bocadinho mais cedo, mas depois, com o avançar dos meses, e há sempre burocracias pelas quais, infelizmente, uma banda tem que passar, e achámos que fazia mais sentido esperar até o outono deste ano. Pronto, fazia mais sentido para nós como banda, como compositores, e também a nível de chamado marketing e de promoção da banda. Oh, Ora bem, antes de mais o nome, Iconoclast. Eu presumo que Iconoclast é quem renega os símbolos religiosos, não é? Sim, na verdade o nome não é para ser tão levado tão a sério quanto isso, nem tão à letra. Obviamente nós não fazemos nos nossos tempos livres, o que nós fazemos não é andar a destruir figuras religiosas, não é nada que se pareça. Mas não, nós temos muitos ídolos, mas também fazemos o esforço para, quando fazemos música, não, a nossa música não se aproximar ou não se colar demasiado àqueles que são os nossos ídolos, até porque nós somos muitos, somos seis, e temos muitos ídolos, e acabamos por nem sequer conseguir fazer com que a nossa música se pareça com essas mesmas bandas. Portanto, é um bocado uma iconoclastia, um bocado irónica, não é tanto por nós a fazermos, mas também um bocado de tributo àquelas bandas que o fazem e que fazem música nova, e que quebram um bocado as barreiras daquilo que é considerado a música alternativa. Nós já ouvimos falar de isso há pouco, várias vezes, a Iconoclastes. O vosso EP de estreia passou-nos aqui um bocado à margem, somos sinceros, mas ainda houve várias bandas que foram aqui falando, e depois o ano 2011 tem sido um ano emblemático para vós, mais não seja desde que venceram o Festival Termómetro. Julgam que isso é foi uma barreira ultrapassada e que fez com que de facto o nome começasse a ser mais conhecido? Sim, ajudou um bocadinho. Eu acho que a questão do concurso tem coisas boas e tem coisas más. Nós já tínhamos participado em vários concursos, especialmente ao longo do ano de 2009. Participámos em muitos e já tínhamos decidido desde então não participar em mais, porque a credibilidade de muitos desses concursos nem sempre é a melhor. E apesar de tudo, nós ainda encontramos, por exemplo, bandas que ganharam concursos onde nós participámos e ficámos em terceiro lugar, ou uma coisa assim do género, e bandas que ganharam esse concurso e que ainda estão hoje em dia a participar em mais concursos e à procura de mais oportunidades para exposição. Portanto, não é uma certeza, quando a pessoa ganha um concurso, não é uma certeza de que vá vingar, não é? Na música portuguesa. Mas no nosso caso, o que foi melhor foi a oportunidade de termos conhecido imensa gente que tivemos o gosto de conhecer. Conhecemos muitas bandas extremamente simpáticas. Nós estamos sempre a dizer isto e é uma grande verdade. Nós adorámos os Salto, que foram a banda que quase ficou com o Tony, que em muitas maneiras, se calhar, até mereciam ter ficado, porque eles são espetaculares e nós gostámos imenso deles e eles nós. E ficou ali uma coisa muito renhida, o que teve piada, mas não houve qualquer tipo de rivalidade. Gostámos imenso de os conhecer. E também tivemos a oportunidade, por causa disso, por causa do prémio de termómetros, de trabalhar com outras pessoas, por exemplo, a fazer o nosso videoclipe, foi um dos prémios. Também as pessoas com quem trabalhamos hoje em dia, em termos de agenciamento e promoção, também são pessoas que conhecemos através, mais ou menos através do Festival Termómetros. Portanto, tudo isso, o que nos trouxe mais foi mais bagagem para nós podermos fazer melhor no futuro. A parte de ganhar um concurso, teve a sua piada, que nunca tínhamos ganho, mas definitivamente não, acho que não foi isso que nos trouxe uma maior seriedade, pelo menos em relação à maneira como olhamos para mim. Of the Há pouco partimos gravar o videoclipe, falamos do Stranger in a Strange Land, né? O videoclipe realizado por Nuno Neves. Isto leva-nos aqui a pensar, e julgamos, até porque várias bandas já o disseram, há que explorar todas as vertentes para conseguir chegar ao público. Esta é a vertente da imagem, né? De que, infelizmente, e também já aqui referimos, tem que ficar um bocado pelo YouTube, porque em termos de mostra da música na televisão, pelo menos nos canais abertos, é nula ou quase nula. Não é uma frustração para uma banda como vós, que estão a começar, depois querer mostrar-se e não ver como? Sinceramente, eu acho que cada vez mais, o que é mais importante, eu falo pessoalmente, mas acho que há muita gente que pensa mais assim. É mais importante para mim saber que, por exemplo, o nosso vídeo está a passar muito em blogs e que está a passar muito nas redes sociais e por aí fora, uhum. Do que saber que uma televisão, também dependendo de qual o canal e o programa, obviamente, mas do que saber que a televisão está a passar muito o nosso vídeo. É claro que televisão é televisão e é uma exposição esmagadora, só que é aquele momento em que passa uma vez ou duas o vídeo e pronto, e as pessoas não... Se viram, podem ter gostado até, mas depois podem não ficar a pensar muito nisso. Se calhar o público que vê os vídeos na televisão não é o público exatamente que nós estaríamos à espera que fosse aos nossos concertos. Há toda uma questão de marketing e de... Isso já são coisas que me ultrapassam um bocadinho. Mas, sinceramente, a resposta à pergunta, para não estar aqui a distrair-me muito, acho que o mais importante é isso, é saber que há pessoas interessadas na net e por aí fora, porque não há melhor exposição do que o passa-palavra hoje em dia, especialmente em redes sociais, de Twitter e Facebook e MySpace e por tudo por aí fora. Eu acho que isso é o mais forte e é o que fica mais. E é o que faz com que as pessoas... tenham curiosidade de ir ouvir mais a nossa música e, consequentemente, ir aos concertos, que é aquilo que nós mais queremos. E com isso podemos dizer que o vosso target musical é, de facto, então, para um público bastante jovem? Nós não gostamos de limitar, uhum. Ou de pensar que o nosso target é de X idade, é Y idade. Nós, é um bocado que gostar de nos ouvir. Nós já tivemos tanto... pessoas adolescentes de 16 anos gostar da nossa música e evita connosco e dizer bem da nossa música, mas por acaso até acontece muitas mais vezes em concertos que se chega mais à frente para vir falar connosco e dizer que gosta e que faz e que acontece, são até os chamados os jovens adultos, ou sei lá, de 25 a 30 anos. Uhum. Portanto, eu acho que a nossa música não é aquela típica que se possa dizer qual é que é o público ou qual é que é a idade do público. O público talvez seja mais fácil de apontar, mas a idade do público não é uma coisa que nos importa. É, uhum. É mais quem gostar, gosta, e nós ficamos contentes se houver alguém a gostar. Dizemos isso mais porquê? Porque há pouco falámos na partilha da música por via do YouTube e do Facebook e das redes sociais, e basicamente são este público, abaixo dos 40 anos, não é, que melhor se movimenta nestas redes sociais. Não, é? E daí que... não sei se as coisas estão a mudar um bocadinho. Uhum. Eu vejo, por exemplo... pessoas da idade dos meus pais e até um bocadinho mais velho às vezes, vejo perfeitamente a navegar em Facebook e em YouTube e não sei o quê. Acho que isso é uma... depende, se calhar, dos sítios onde as pessoas estão e se as pessoas têm grande acesso à internet, mas eu sou um bocado contra essa crença de que só os jovens é que vão... procurar à net música. Acho que isso já não acontece tanto e os tempos estão a mudar. Did a few things I regret yesterday. Yeah, I put the cool in the reticule, but it fell right off. Sometimes it's easy to forget arousing senses. It has consequences, but I wish it was easier still. The patience for hands of all that matters. Too tired to kiss, too effort at it on the passenger seat. Inclusão no novo restaurante da FNAC, a ida, por exemplo, ao 5 para a meia-noite, são problemas que, e são situações que vos dão alguma visibilidade. Sendo certo que hoje os discos vendem o que vendem, enfim, e estamos a falar precisamente logo a seguir à sua saída, vocês criam uma expectativa de que as pessoas vão à procura do álbum Monte Erickson ou eventualmente as pessoas vão acabando por, entre aspas, tropeçar nele de acordo conforme vão ouvindo ou vão sabendo um pouco sobre outras pessoas que vão falando de vós? O ideal, e acho que a forma natural das coisas acontecerem, é uma pessoa dar com uma ou duas músicas nossas e, se gostar, ir à procura de mais. Eu pelo menos quando estou em casa e quando estou a ouvir rádio ou seja o que for e dou por mim a ouvir uma música nova que não conhecia, geralmente é assim que eu vou dar a um álbum, a não ser que eu leia uma crítica muito boa de algum álbum, mas isso, acho que as pessoas hoje em dia já não vão tanto à procura do álbum na sua totalidade, uhum. mas sim de singles e de diferentes faixas que podem gostar. Mas eu gostava, o ideal era que uma pessoa, por exemplo, visse o nosso vídeo na net ou mesmo numa televisão, onde for, e tenha vontade de ir à procura do resto do álbum. Para um músico deve ser uma das melhores coisas que pode acontecer, embora hoje em dia aconteça um bocadinho menos. E tendo em conta que aconteceu há pouco também da questão da venda dos álbuns, e há pouco disse mesmo, vou à procura do álbum. O ir à procura do álbum infelizmente passa muito pelo download, mais provavelmente a compra dos discos. Para uma banda que está a começar, como os Iconoclastos, como é que veem esse fenómeno? Depende. Sinceramente, eu sou de uma geração que é um pouco mais promíscua nessa questão do download ilegal. Porque uma vez que foi possível, acho eu, começar a fazer isso, não há muito como parar. E eu, depende, e estou falando por mim pessoalmente, talvez não pela banda toda, mas se toda a gente fosse fazer o download ilegalmente do nosso álbum, era dinheiro que estávamos a perder. Mas por outro lado, talvez fossem fãs que estaríamos a ganhar. E eu acho que hoje em dia, em termos de logística, faz mais sentido uma pessoa apontar para quando se quer ter lucro, e que nunca se pode estar a esperar assim um grande lucro, especialmente em Portugal, uma pessoa quando tem uma banda. Pelo menos recuperar o dinheiro que se vai investindo, não é? Sim, exatamente, exatamente. Uhum. É pelo menos conseguir ter a máquina a funcionar sem ter de parar e ter sempre a coisa a andar para a frente, para próximos projetos, para ir fora. Não esperar grande lucro de poder viver só disso. Não, claro, não conheço muitas, ou quase nenhum músico que eu conheça vive só da música. Acho que é então mais importante as pessoas virem aos nossos concertos. Certo. Uhum. Percebi a ideia. Comprarem o álbum no próprio concerto, não é? Uhum. Será mais pelo, até o feedback que vão ter do gosto pelo público, será mais pelo efeito das pessoas que vão convosco ouvir-vos ou dos concertos do que propriamente pela compra dos discos, não é? Sim, sim, de facto. É muito mais importante, uhum. e enche-nos muito mais o coração quando estamos no palco e vemos uma sala de espetáculos cheia ou não, mas quando vemos ali aquelas pessoas que vão lá para nos ver a nós, em vez de comprarem um disco na net, porque, ou de fazerem download na net, independentemente de pagarem ou não. Porque comprar discos, mesmo que às vezes quem compra os discos não vai aos concertos, que é um bocadinho triste. E acho que agora os verdadeiros fãs são aqueles que gostam de seguir as bandas para todo lado. Que nós ainda estamos a trabalhar nisso, nós somos uma banda nova, não temos provavelmente fãs que nos sigam para todo lado, mas acho que é um bocado esse o nosso objetivo, é que as pessoas se apaixonem pela nossa música ao ponto de quererem ir a um concerto nosso, uhum. quando há essa oportunidade. Se quiserem comprar um álbum, ótimo, mas não é esse que é o mais importante. traz-nos a sua conversa, traz-nos aqui à fase dos desafios. São três, vamos começar por este. Imagino que os iconoclastes vêm tocar aqui a Lagoa do Hospital e que lhes dizem, vamos fazer convosco duas bandas nacionais. Que bandas gostariam muito de partilhar o palco? Ui, É por isso que são desafios. Sim. Como eu estava a dizer há bocado, uma das bandas que nós conhecemos no termómetro foram os Salto e que nós gostámos imenso deles. Que, curiosamente, se calhar à partida os ouvintes não ligariam a nossa banda à deles, não é? Porque eles fazem, para quem não conhece, é uma banda de eletrónica cantada em português e eles são do Porto. Nós somos de Lisboa e fazemos rock, portanto é uma coisa que uma pessoa não estaria à espera. Mas nós gostámos imenso da música deles e, definitivamente, Salto seria uma das bandas que eu levava. Não sei, estava depende de como dizia a coisa, se quiser falar uma banda mais pequena para a banda poder ter mais rodagem, ou se quiser ir com uma banda maior, claro que teríamos todo o gosto de ir com uma banda assim mais conhecida ou mais conceituada. Tocava, por exemplo, com o Manel Cruz, que já é assim um grande... O homem do Foz Bandido. Sim, sim, exatamente. E o Fernando Violeta, naturalmente. Sim. Portanto, já é um ídolo. Portanto, nesse caso, poderia ser esse. Já são 10 para as 6 da manhã. Já mais um imbecil a pensar. Este mundo não foi feito para a gente entender. Nem por isso eu deixo-lhe tentar. Venho libertar um macaco que ele anda um pouco farto da repressão. Vamos ao segundo desafio, então. Sim. O segundo é este. Imagino que vem uma banda da cena internacional e que dizem que chegando aqui ao Liberdade do Hospital, ou não aqui, exato, dizem não prescindimos que os iconoclastes façam a nossa primeira parte. De quem gostariam muito de fazer uma primeira parte? Uma banda internacional seria... Isto é um bocado ingrato, porque eu sou só uma e não sei se cada um, se calhar, teria a sua escolha. Mas quando ouvirem a entrevista, depois logo justificam. Não, mas nós temos alguns gostos em comum. Acho que, se calhar, uma banda que fazia muito sentido seria os The Numberman Clan, que são uma banda que tem sido de grande influência, tanto a nível de para o Diogo, que fez as letras, como instrumentalmente. Foi uma banda de grande influência. Portanto, eu diria, só vou ser diplomática e dizer-lhe The Numberman Clan, que é para agradar as outras. Well, I'll leave the toxin at the bottom of your heart. I'm fine. Ticket away the elves to blow your world apart. Se eu falar de violência, outras coisas podiam vir. Só daqui, penso eu, eventualmente. Sim. É uma. Falls. Enfim, exatamente. São coisas que me recordam ao ouvir o vosso álbum. Agora o terceiro desafio, e dizem-nos que é o mais difícil. Vamos ver o seu caso. Imagino que vai haver um tributo, um disco de tributo, a um autor nacional. E que pedem aos iconoclastes para fazerem uma versão de um tema para incluir nesse álbum de tributo. De quem gostariam de participar, e já agora, que tema que escolheriam? Eu gostava muito de fazer, uma vez mais falo por mim, mas gostava muito de fazer assim, de uma banda talvez assim mais anos 80 ou 90, mas talvez mais uma banda tipo Sétima Legião ou alguma coisa assim do género. Acho que há coisas muito giras e que, infelizmente, um pop mais antigo português que muita gente considera fuleiro, mas que não é nada e que acho que se podia pegar para fazer algo muito interessante. Para, pronto, reacender a chama da música portuguesa antiga, que não é como se fosse arcaica. Uhum. Mas acho que sim, que era muito importante fazer assim qualquer coisa de sétima legião, ou se fosse um bocadinho mais perto de nós, talvez um ornato violeta, mas isso se calhar já seria muito debatido. Então, e quer pensar num tema, digamos, eventualmente, de ornatos ou de sétima legião, gostasse de um tema? Isso é mesmo um desafio muito difícil. Precisamente, é o que nos dizem, por isso é que são desafios. Mas olha, escolhi então o 7 Mares, o 7º Legião. 7 Mares, muito bem. Um tema que já conhecemos, já várias versões até. Sobre o tempo em que Sete Mares passava aqui na Rádio Boa Nova ainda em versão pirata, portanto já começa a ficar preocupado quando se diz que isso é música antiga. Não, o que eu digo antiga era o que eu estava a dizer, não é? Porque Sete Mares como se fosse, pronto, antiga para mim de facto é antes de mim, mas eu considero perfeitamente música. Sendo certo que a Pipa já nasceu a finais dos anos 80, anos 90, não? Sim, sim, sim. Eu sou do ano de 79. Pronto, aí está. Nessa altura, já eu tinha 17 anos. Portanto, daí a razão pela qual digo o quanto gostava mesmo de Sétima Legião. E como, aliás, Sétima Legião proporcionou bandas como Rodrigo Leão e outros projetos que saíram por aí adiante. E, curiosamente, o vocalista do Sétima Legião tem o meu nome também, Pedro Oliveira. Portanto, o meu homónimo. Ah, bem, falamos aqui. Se calhar é o próprio Pedro Oliveira. Não é. Dou-lhe a garantia que eu a cantar nem no chuveiro. Me. Que eram seis elementos, está na altura de os apresentar, sendo certo até que quando começou Iconoclasse eram apenas dois. Vamos então falar sobre eles, dos seus colegas de parceria para esta banda. Pronto, quem começou efetivamente a banda foi o Vitor e o Sérgio, que quando o Sérgio voltou de Londres estava à procura de alguém com quem formar uma banda, e o Vitor também tinha-se mudado de Castelo Branco para Lisboa e estavam à procura de uma banda, e ainda demoraram um bocadinho, demoraram um ano e tal até ter a formação final, e depois ainda antes de mim tiveram outra vocalista que acabou por ter que sair porque ia estudar para outra cidade, e eu acabei por entrar, portanto, só mesmo para nos finais de 2008, no Natal de 2008, é que a formação estava completa, sendo que somos seis, somos dois vocalistas, eu e o Diogo. Uhum. Depois Diogo temos Carneiro, o Ricardo, que é o baterista. Ricardo Ramos. Exatamente, Ricardo Ramos. O Pedro Coelho, que é o baixista. E o Vítor Azevedo e o Sérgio Diniz, que são os guitarristas. Uhum. E os fundadores da banda. Há pouco falávamos da questão do ao vivo, não é? Aliás, na esperança que tinham de que a divulgação do disco, seja ele de forma legal ou ilegal, pelo menos tragam pessoas, público, para apresentarmos. Qual é a expectativa que trazem em relação aos próximos concertos após o lançamento deste Monte Erickson? Uma coisa que é muito importante de ao vivo, para nós, que foi muito importante, foi a oportunidade de rodar as músicas novas, músicas que nós, mesmo antes de gravarmos o álbum, uma coisa que era óbvia era que tínhamos de tocar ao vivo antes de podermos gravar. Eu não sei se isto acontece com todas as bandas, mas foi uma das coisas que nós nos apercebemos no EP, foi que a maneira como nós tocamos as coisas acaba por depois aperfeiçoar as composições. E o facto do EP ter sido gravado antes sequer ter dado um concerto, que isto é uma coisa que não sei se acontece muitas vezes, mas uhum. Nós sequer antes de termos dado o nosso primeiro concerto já tínhamos gravado o EP. E acabámos por nos aperceber que havia coisas que, se tivéssemos gravado depois de ter começado a tocar ao vivo, tínhamos gravado de uma maneira diferente, talvez. O feedback do público teria dado algumas ideias, não é? Sim. O público, mas mais do que do público, a nossa própria perspectiva de estarmos a tocar ao vivo é diferente, e a perspectiva com que ficamos da canção é completamente diferente. Não digo com isto que um álbum tem que soar exatamente àquilo que uma pessoa toca ao vivo. Exato. Claro que não, e é impossível. Porque, especialmente, nós que gostamos de pôr tantas camadas de som e gostamos de experimentar tanto em estúdio, aquilo é quase como um laboratório musical, que seria impossível reproduzirmos tudo isso ao vivo. Mas querendo com isto dizer que, quando nós tocamos ao vivo, e à medida que estamos ficando cada vez mais, ficamos mais confortáveis com o próprio tema, com cada um dos temas. E isso é uma coisa que aprendemos e que, felizmente, tivemos a oportunidade de fazer, que foi ainda tocarmos alguns temas novos ao vivo antes de poder gravar o álbum. E acho que isso ajudou em algumas coisas, e outras não fez grande diferença também. Depende daquilo que estamos a falar, claro. A little knowledge, a dangerous thing. Coisa que vos deu, resumo a um trabalho, é a parte gráfica do disco, a maneira como está criado para, presumo eu, numa qualquer montra, despertar a atenção. A quem se deve este trabalho e porquê deste esforço também para que, enfim, não passasse despercebido o disco? Eu acho que, embora isso faça sentido, uma pessoa fazer um artwork de um álbum para chamar a atenção, não acho que tenha sido o nosso caso. E até pessoalmente até nem acho que seja assim o caso de, nós somos não somos pessoas muito excêntricas, somos pessoas em muitas coisas muito neutras, e nós gostámos do artwork escolhido. Uhum. Foi uma escolha entre nós os seis, porque efetivamente achávamos que tinha a ver com o fio condutor e o conteúdo e a ideia do álbum, o conceito geral do álbum, e não era assim algo que fosse muito excêntrico, muito, nem que estivesse muito na modinha, porque há coisas que se vêem hoje em dia e depois, passados uns anos, já estão fora de moda. Acho que, não sei se concorda comigo, nós vemos muitas bandas agora cujo capa do álbum é uma fotografia qualquer assim antiga, que dá um ar muito retro. E acaba tudo de ser a mesma linha. E nós queríamos um bocado fugir a isso, mas também não fazer nada que fosse muito histérico. Portanto, acabámos por escolher aquela capa porque era a que simbolizava melhor, efetivamente, a ideia do álbum. E pronto, era algo mais neutro. Uhum. E mas tinha mais a ver connosco. Eu dizia que a imagem parece enigmática. De algum modo. É um pouco, sim. É assim, esta árvore aqui, enfim, uma árvore já velha, com ramos bastante velhos, aqui um baloiço com um pneu e um caminho, suscita, pelo menos suscitou a mim, a vontade de ver o que é que está a seguir. Aliás, eu tinha a impressão de que iria abrir o booklet, não é? E que alguns iam ter mais fotos quase que a completar esta. Mas não, enganei-me. Enfim, ficamos à esperança. Tinha estado no segundo álbum. Exatamente isso. Ficamos à esperança de algo que venha a completar este. Portanto, acho que a imagem está muito bem conseguida e julgo que a maneira como, e as cores que tem, que numa estante, ainda não o vi junto às outras, mas numa estante, não vai passar despercebido. E espero que assim seja também, e que tenha alguma... Que tenha assim, cria essa preocupação das pessoas de querer saber o que é. E acho que, para uma banda que está a começar, nada melhor do que haver curiosidade da parte das pessoas que venham a saber de quem os Iconoclastes. Para nós, esse efeito, acho que é mais importante nos videoclipes e por aí fora, em fotografias, de promoção e por aí fora, do que propriamente a capa do álbum. Porque a capa do álbum é uma coisa que dura para sempre, não é? Vai ser sempre aquela capa escolhida, e é importante que seja uma coisa que faça sentido com o álbum e que realmente, se o conceito do álbum vai ser sempre o mesmo, a capa também deverá ser, e não deverá ser só uma capa que faça sentido agora porque está na moda um tipo de artwork. Eu acho que era a nossa preocupação, e fico contente então que haja quem goste. É bom que date o disco. E isso traz aqui outra questão. Claro, falamos há pouco de praticamente a vossa formação começa no Natal de 2008, mas temos aqui a saída do álbum em 2011, sabendo que ele em 2010 final estava pronto. A criação deste disco é de quanto tempo? A imaginação para as músicas e a sua efetiva gravação, estou a falar aqui de um período de quanto tempo de trabalho? Efetivamente, demorámos um bocadinho a compor a totalidade do álbum, sendo que nós, em 2009, andámos muito na estrada a promover o EP. Começámos também em 2009 a compor algumas coisas novas. E algumas dessas coisas acabaram por ficar no álbum, outras não. Mas eu acho que quando foi mais importante, a parte mais importante é ter sido da passagem de 2009 para 2010, foi quando começámos a levar mais a sério a composição de um álbum, do nosso primeiro álbum. E sim, demorou um bocadinho, mas não muito mais do que uma banda faria, qualquer outra banda faria, acho eu. Tendo em conta que nós nos juntámos em 2008, tínhamos um EP para promover, passámos o ano de 2009 a fazê-lo, e depois de 2009 a 2010 a compor músicas novas, até estávamos completamente contentes com aquilo que tínhamos e achávamos que tínhamos o suficiente para passar para a fita, neste caso, que não é para a fita, mas para gravar, e estivemos a fazer isso no verão de 2010. É um bocadinho, às vezes está um bocadinho complicado, como eu estava a dizer há bocado, é praticamente impossível uma pessoa viver só da música, e nenhum de nós o faz, não é? Portanto, eu trabalho e estudo, outros elementos da banda estudam, a maioria estuda e trabalha, portanto, nunca por isso deixamos de ter tempo para a banda, e a nossa seriedade é a mesma seriedade que uma banda que faz só música teria, mas acaba por ser um pouco mais demoroso o processo de composição ou o processo mesmo de gravação, uma vez que não podemos dedicar 100% do nosso tempo durante uma semana inteira. Não posso estar a tirar uma semana do meu trabalho para ir uma semana a gravar o álbum, não é? Uma semana a gravar vozes, por exemplo. Portanto, torna-se um bocadinho mais demoroso. Mas ao nosso ritmo, acho que ficou feito no timing certo. Apesar de termos demorado ainda alguns meses para o pôr cá para fora, acho que fez tudo sentido e as coisas acontecem realmente por alguma razão, e faz todo o sentido que o álbum esteja a sair agora. Mas a saída de um disco transforma tudo mais sério, ou seja, o voltar atrás agora já é mais difícil. Agora só há mesmo que seguir em frente. Sim, voltar atrás não é difícil, é impossível. Claro que isto obriga-nos a seguir em frente, especialmente nós que somos pessoas que nunca estamos satisfeitas, e isto no bom sentido. Queremos sempre mais e queremos sempre alcançar um maior nível e maior qualidade de composição e na música que fazemos. Por isso sim, acho que a partir do momento, não só no, é uma marca e é algo que nos define, quer queiramos, quer não. Uma coisa é quando temos um EP, mesmo assim o EP é levado com menos seriedade do que eu acho que merece, qualquer EP de qualquer banda. Mas quando a pessoa diz que tem um álbum, sim, é um marco muito importante, e é uma voz que ninguém consegue apagar. Qualquer pessoa que quer saber de nós vai ouvir o nosso álbum, e é aquilo que nós temos para apresentar. Portanto, é um compromisso muito sério a nível de entrega de um músico, é um compromisso muito sério. Mas a nós fez-nos ter o impulso de querer fazer ainda mais e melhor. Como já dissemos aqui várias vezes, é um cartão de visita. É a maneira como vocês chegam às pessoas. Thank you. Agora, e para finalizar, uma questão que alguns ouvintes não deixam de fazer: o porquê da gravação em inglês? É-vos mais fácil a criação? Não é questão de ser mais fácil. Eu acho que há um bocadinho o estigma de banda portuguesa ter que cantar em português, o que eu acho ótimo. E efetivamente escrever em português não é nada fácil, nada fácil, e são poucos, mesmo são poucas as bandas em Portugal que eu acho que escrevem bem em português ou que cantam bem em português, mas isso também não torna mais fácil o facto de uma pessoa cantar em inglês. Também depende um bocado da qualidade das letras, e neste caso eu acho que uma pessoa, se for a ouvir a nossa música e a ler as letras, vai perceber que as letras do Diogo, ele não escolheu cantar em inglês, porque seria mais fácil. Ele efetivamente escolheu cantar em inglês. Não é o mero baby, não é? Exatamente. O inglês é apenas uma voz, é apenas uma maneira de expressão. É uma questão de uma pessoa se expressar. E quando eu dizia que havia um bocado esse estigma, é porque dá-se pouca relevância ao facto de pessoas entre sei lá, os 17 e os 25 anos terem crescido a ouvir música anglo-saxónica, que queramos, quer não, e ou para o bem e para o mal, a música portuguesa, e sim, infelizmente, a música portuguesa foi algo que não teve assim, não teve a mesma exposição do que teve a música anglo-saxónica, não é? Uhum. E tanto em casa com os pais, tivemos influências a ouvir bandas internacionais, como mesmo na rádio e na televisão e filmes e tudo e mais alguma coisa. Portanto, eu não acho que seja propriamente antipatriótico, como algumas pessoas gostam de dizer, o facto de uma pessoa ter facilidade em expressar-se em inglês. Se cresceu ou ouviu, é só natural que o faça anos mais tarde, e quando quer fazer, é só natural que lhe saia também assim. Mas o que é mais importante para nós é que a música seja boa. Na criação deste disco, o que é que ficou na gaveta? Ficam alguns temas, com certeza. Temas esses que eu devido que nós vamos ainda explorar. Uma banda, pelo menos uma banda como nós, não é o tipo de banda de só porque temos uma música vamos trabalhá-la, ou porque temos uma ideia na gaveta vamos trabalhá-la para tentar fazer alguma coisa disso, para tentar reciclar e aproveitar, nada disso. Eu acho que cada composição tem o seu tempo e espaço. Há umas que nós consideramos merecedoras de ficarem gravadas e de serem apresentadas ao público. Outras que são ótimas para nós como banda aprendermos e divertirmos também, mas que não são suficientes para andar para a frente. E, portanto, eu acho que daqui para a frente o que nos interessa é fazer sempre música nova. Uhum. E aquilo que está na gaveta ou não, sinceramente, já nem sei dizer quantas músicas é que ficaram na gaveta. Terão sido algumas, mas que para nós, efetivamente, não é o mais importante. Uhum. O mais importante é a bagagem com que nós ficámos e a música que nos sai agora, não é a música que nos saía há um ano atrás. Agradeço a disponibilidade de ter para falar connosco, Pipa. E, claro, iremos falar mais vezes, esperar novos trabalhos de Iconoclasse e vamos aqui, nossa quarta parte de responsabilidade, divulgando este álbum, que enfim, hoje tem permitido chegar a todo mundo por via da internet. Um abraço e muito obrigado. Obrigada. Por todos. Obrigado, Pipa. Obrigada, adeus. Favorite color, your favorite.